Bună seara, vă rog, bănuiesc că în seara de este cadrul proximat funcțional. Boa noite, boa tarde, 2584. Avistado, cheque trem, livre pouso, pista 90, nome 0 graus com 099. Está livre pouso, 02584, está com o rebaixado travado. Firmo de separar 2.000 pés, autorizado IBS, em reporte no localizador. Montará, nós, 9498, ajuste a 9013. Para 4062, boa noite, a senhora identificação chega da Mari, desse mantém o 050. Chega da Mari, 050, 4062. Sala 2584, sala 51, confirmando a parte militar do estacionamento? Aqui é o militar da esquerda do 54. Aqui é o estacionamento da frequência livre, boa noite. Para cá já teria o nosso plano para a graça do estacionamento, agora 3.64. Afirma, já pousou sim. Rotário 2584 ainda está na escuta? Ainda. Qual seria o nome da localidade, Fox, Hotel Alfa Rush? Ok, sente. Toda a velocidade na posição área do 4062. Foi. Me deu livre da restrição de velocidade sobre área do 4062. Estabilizada, São 9498. Gente, torre 18.95. Falando de bom trabalho. Do 4062, desce para 2010, hoje chance 03. Autorizado, aliás, se reporta no localizador. Autorizado, descida 2010, aqui no 3003, reportará estabilizado no X-Ray da 10 do 4062. Está 94 no 8, boa noite, pista livre, pouso autorizado no 50 graus com 11 nós. Autorizado, pouso, são 954, 94 no 8. Controle Anderson, na escuta. Controle Anderson, na escuta aí, Anderson. Controle Anderson, na escuta. Então, 9498, solo 58, libera a direita, mantém na escuta. Táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 10, 10. Alfa, Juliette, portão 10, a sua escuta. Tá, no papo. Torre 18.95. 1995, Azul 4062, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4062, estabilizado no localizador, pistão no zero. Azul 4062, repórter passando externo com trem baixo travado. 4062. Bom dia, senhora, identifique. Se mantenha 50, voo de táxi. Passou externo, azul 4062. 4062 azul, pouso autorizado no 50 graus, 10 metros. Autorizado, pouso pistão 0, azul 4062. Boa noite, para a chegada Mário, vendo a cor de Mário e reporte para descida. prossegui até 2000, tá? Peguei só no 700. Luna 9709, autorizada da presente por hoje, Luna descendo para 050. Sim, autorizado por hoje, Luna desce para 050. Confirmando descendo até 2000, tá? Peguei só no 70. Beleza, só fiz pra visto, tá? 3 anos, espera. Beleza, só fiz pra visto, tá? 3 anos, espera. Pronto, 3 anos, espera. Salvador, copia o 9709 da Azul. 709, confio para o controle. Tem um canto chamando na final aí, ok? 731170, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, obrigado Azul. O Azul 9709, grata, desça para 2000, faz sem inscrições, 2 destino 0 no 3. Desce para 2000, Azul 9709. O 4216 na escuta. Pena identificação, chegada na área, vê se mantém ao 050. Shankston 3170, avistado, livre pouso, pistão na 0, no 60 graus, com 89. Shankston, livre pouso, 3170. Confirma? Que desfile aí, né? Pergunta o CM 0336. Não, eu não sei. Esse é o número 2724584. It appears to box central of Alpha. You can 02. Roger, stand by screen. Bravo Sierra 036. Zona 70, Solo Zona 8. Táxi autorizado via Alfa e Kilo até o Parte 3. Quando lá, fica atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Parte 3, tá? 3, 170. Bravo, meu Sierra 036, right, copy? Yeah. Fleet Fox, Hotel Alpha Whiskey, flight level 390. Takeoff runway 10, after takeoff, right turning, departure is dial, then fly direct sleeping, Echo, Sierra Lima, India Bravo, and then according to flight plan route, call code is 5502 and departure control 120.80. Roger, this station has sanctioned air base level 390. Departure will be dial from the runway 10, right turn is at first. After that, we'll join a lead position then with the flight plan route and score 5502 control 120.80. Back score, come right for the setup and taxi. Bravo Sierra 036. I caught on for the 0 to run out. Roger 2970, o nosso está autorizado nessa prova de execução do operador? Sim. Afirmo, eu posso estar estabilizado. Localizador da vista azul 9709. Torre 18 900. 3295. Salvador, boa noite, Azul 9709, localizador visual. 9709, rebota passando externo com trem baixo travado. Quanto era externo baixar travado, 9709. Baixar travado 9709. Sente azul 9709, pouso autorizado, pista no 0960 graus com 089. Eu vi pouso no 09709. Zero descida para 2.000 pés sem restrições, o ajuste 1013. Livre, aliás, reporta no localizador. Pro 4206. 4216. Pro 4216. Autorizado descida para 2.000 pés, o ajuste no 0.3. E ele é esse rate está pro reporte. Ok. Mais uma vez, autorizado para 2.000 pés, ajustado 13, reportará estabilizado. 42, o número azul. 3520, desce sem restrições para 3.000 pés. O ajuste no 0.2. 3.000, 0.2 ou 1.3? 1.2 no aumento, no 0.2. Azul 9709, Salvador 26, libera a direita, mantém em escuta. Táxi Via Alfa, aguardando para prosseguir contato. Vai liberar a direita, táxi Via Alfa, aguardando na sua escuta, 9709. Confirmando 99709, prossegui via Alfa Kilo até o pátio 3. Uno Lima é posição. Alfa Kilo, pátio 3, Uno Lima, posição 909. O azul 42 Lunei estabilizou com a pista vista. Azul 2 Lunei é completo, final de semana. A transmissão intensidade 1, impedir chamar a torre só 18-3, confirma? É na torre 1-1-8-9-5, azul 42 Lunei. 18-9-5, boa noite. A 3520, desça para 2000 pés, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, motorista autorizado, 935. 9709 Azul, condições de Elizabeth Track, o sinalizador está na primeira posição, próximo ao TAM. Afirmo, condições de Track na posição. Ok, então, está autorizado para seguir com o backtrack e retornar para a posição 1, Lima. Ok, obrigado. 1, Lima. Salvador, boa noite. 4216 do Azul, baixado para lado central. Sente Azul 4216, avistado, livre pouso na 0, no meio 0 grau, 099. Certo. Estabilizado 3520. Já 3520, com a flecha final, chame a torre 11895. 11895. Torre Salvador. Bom dia, tá 3520. Estabilizado IMS. Azul 42 no meia, seu solo foi os 33. Reporta antes da Juliette via Alfa. Reporta antes da Juliette via Alfa, azul 42 no meia. 3520, boa noite, cheque o trem autorizado pouso no 50 graus 07 noite. Livre pouso, aguardando a confirmação do trem 3520. E o 42 no meia, táxi lento via Alfa, aguardando a liberação do gate. Ou... Livre, táxi lento via Alfa, aguarda a liberação do gate, 42 no meia. Confirmado, baixado, travado, 352. Tenta. Salvador, até 9419, bom dia, informação é. Então, 9419, prepara Dael Ledurumi e aguarda cópia. Ok, Dael. Dael Ledamonte. Dael, próxima, entre 9419 agora. Vê a Juliette, portão 2. Juliette, portão 2. Então 3520, escola 36, libera a direita via Fox. Mantém a escuta, Alfa, e a patente da Juliette aguardando a liberação do gate 1-0, táxi lento. E Fox, vai ver Juliette na sua escuta. Vai via Alfa, é importante da Juliette na sua escuta, o 3520. Chris, a Brazilian 036, now we got back to Fox. Bravo Romeo Sierra, 036, trap approved, and report to Infotec. Está aproximando a Juliette para 3520. Tá 3520, mantém a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do gate no zero. Em posição, aguardando a liberação do 10, 0-3-6. Brazilian 036, approve a taxi until the taxiway hotel. Thank you, hotel taxi 036, Air Force. Runway 10, clear the line up and wait, report to ready. Coming back over the runway, now join. Para o pushback acionamento.